Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essa é talvez uma das expressões que vocês já tenham mais ouvido aqui, subir o monte. Eu vinha para cá no carro, estava ouvindo um CD da Ludmilla, ela dizendo, no alto do monte, no alto do monte da adoração, lá os inimigos não podem subir. Só quem sobe lá é quem vai adorar. E é lá que devemos ficar, nos altos montes da adoração. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Diga, a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esta é uma declaração de Jesus imutável. Esta é uma declaração do Senhor que revela algo da nossa vida que não pode ser em momento algum ignorado, para que todos os nossos passos, todos os nossos pensamentos estejam fundamentados nela. Nós somos a luz do mundo. Diga, eu sou uma luz. A única questão é entendermos o que é que Jesus está dizendo com luz. O que é que ele está dizendo com luz? Quando nós estudamos no Velho Testamento, uma das funções dos levitas era profetizar. Então a palavra do Senhor nos mostra que eles se reuniam e muitas vezes o Senhor expressa, eles profetizavam com seus instrumentos, com as trombetas, com as harpas, pífaros. Os levitas, eles tinham dons como de ensino, eles tinham dons como de carregar traves, carregar cortinas, limpar chão, eles tinham todos esses dons. Eles tinham dons como ensinar, profetizar. Quando estudamos a vida dos levitas, nós vemos que eles, na verdade, são peritos em servir, não importa em que dimensão, não importa em que área. Algumas heranças da Babilônia, depois, obviamente, do Egito, e de uma forma mais impactante ainda, heranças da Grécia. Com algumas dessas heranças é que os músicos se tornaram alguém especial na sociedade. Sobretudo com o trabalho da Grécia, do Império Grego, de elaboração de uma beleza, de uma ostentação, de um entretenimento, de uma arte que também rendesse dinheiro por causa deste império que prevalece até hoje, de uma forma, num nível espiritual, é que os músicos se tornaram estas pessoas maravilhosas que precisam de guarda-costa, precisam de tudo aquilo, de aparato, de fotografia, de cachê, de todas aquelas coisas que nós conhecemos. Porque, na verdade, o levita, ele é aquele apto a servir. Isso está escrito em Números, no iniciozinho, no capítulo 3, o Senhor já deixa claro isso. Todos aqueles que são aptos a servir. E entre as diversas funções dos levitas, uma delas era profetizar. Alguns levitas ensinavam, não sabemos quem eram os levitas que ensinavam, se todos ensinavam, eu sei que todos aprendiam. A palavra do Senhor nos diz que eles de 25 a 50 anos eram separados para o trabalho do Senhor. E, na verdade, eles só entravam em ação aos 30 anos. Isso está registrado na palavra do Senhor e também confirmado, sem a menor necessidade dessa confirmação, mas confirmado na história da música hebraica. Eles passavam, em média, 5 anos com os mais velhos, os que já estavam além de 50. Eles passavam 5 anos no aprendizado, na convivência, até tomarem para si todo aquele princípio, todos os princípios, todo aquele conceito e a forma de um verdadeiro levita. E aos 30 anos de idade, ele começava a atuar. Não significa que é necessário haver uma lei ou uma regra de que só os maiores de 30 podem servir, porque muitos aqui terão que esperar um tempo. Acho que a maioria já até passou do tempo, né? De 30 a 50. E de 50 eles estavam desobrigados do serviço, porém, isso não declara que eles não serviam e eles eram aqueles que ensinavam os que tinham menos de 30. Não significa idade, lei, regra. mas significa maturidade, um tempo de aprendizado como você está dedicando aqui, e não apenas em janeiro, mas durante todos os dias, durante todo o ano, né? Mas de uma forma tão bonita e tão honrosa, você sair do seu lugar, da sua casa, da sua cidade, e vir aqui gastar esses dias todos na presença do Senhor, investindo a sua vida, treinando, se preparando para algo que é sagrado, algo que é sublime, que é o serviço levítico, o serviço da casa do Senhor. Mas eu quero me concentrar nesta porção do ministério dos levitas, que era profetizar, ou com os instrumentos, ou com a voz, ou com o serviço. Eles tinham a função profética. Eu fui abordado há algum tempo por um irmão, e ele estava questionando exatamente isso. Agora, todo mundo quer profetizar. Eu não concordo, eu não acho certo todo mundo agora lá na frente da igreja começar a dizer: eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. E eu gastei um tempo com ele ali, porque embora alguns princípios ou alguns fundamentos para o raciocínio dele estavam corretos, talvez ele estivesse muito preocupado com o número de gente profetizando. E Moisés disse isso ao povo, Moisés disse isso àqueles chegados, a Arão, a sua irmã: ó, o meu desejo é que todos profetizem. Quem me dera, oxalá todos profetizassem. E a profecia, ela foi talvez um pouco deturpada no período chamado avivamento ou pentecostal, não pelas pessoas que profetizavam, mas por aqueles que, com o passar do tempo, tomaram conta da administração do sistema, do serviço humano, eclesiástico, religioso, ritualístico, da profecia. Então, a profecia se tornou algo parecido com: eis meu servo que vejo, ó. E muitas vezes com prenúncios terríveis, né? Se a alma da pessoa gostaria ou tende a isso. Ou então prenúncios maravilhosos, quando alguém já está em evidência. Eis meu servo que te levarei pelas nações. E, óbvio que Deus pode usar alguém para profetizar todas estas coisas. Porém, a profecia, ela é algo muito além de eu ver o futuro de alguém e revelar algo da vida pessoal de alguém, ou identificar alguma coisa como pecado na vida de alguém. Eu quero deixar claro, Deus usa profetas assim. É bíblico que os profetas sejam usados assim, ou para revelar o pecado da vida de alguém, ou para prever alguma coisa, anunciar alguma coisa, revelar o mover de Deus lá para frente. Mas esse formato de alguém em especial que profetiza para mim, está vendo alguma coisa, irmão? Eu já me encontrei com alguns irmãos que ora por mim. Você está vendo alguma coisa? Deus não te deu nenhuma palavra? Não, irmão. Ah, mas profetiza assim mesmo, profetiza sobre mim. Essa figura da pessoa que vem e libera uma profecia está muito mais associada nessa correria religiosa ao pensamento positivo, ao futurólogo, do que a um mover de Deus. A profecia como mover de Deus, ela está fundamentada em alguns princípios que são revelados na ciência, são revelados na natureza, são revelados no universo. E, acima de tudo, ela está fundamentada no desejo no coração de Deus, que não teve início, está na eternidade, que de uma forma muito limitada podemos dizer na eternidade passada, e que virá a acontecer pelo intermédio da verbalização de alguém na dimensão terrena. Em outras palavras, o ministério profético é alguém que se torna um cano de Deus, um alto-falante de Deus, ou que se torna uma linha telefônica, que se torna um cabo condutor dos sons da voz de Deus que foram liberadas no passado, da eternidade passada, de uma forma limitada, nós usamos essa expressão, para que sejam anunciados por palavras na dimensão física hoje e se materializem no tempo previsto por Deus. E esta ação, ela independe de uma atividade, um ofício exclusivo através de alguém. Esta ação profética, ela tem que acontecer o tempo todo, enquanto cantamos, enquanto pensamos, enquanto falamos, enquanto compramos, enquanto vendemos, enquanto conversamos no clube, enquanto conversamos na festa, o tempo todo um servo de Deus abrirá a boca e anunciará palavras que serão proféticas, uma vez que vem do Eterno. Esta é uma função que está ligada, associada ao mover de Deus desde o princípio de todas as coisas. E eu gostaria de trabalhar e estudar algumas coisas que Deus foi me dando ontem à tarde para ministrar hoje de manhã. E Deus foi me conduzindo por um caminho e eu achei que eu não ia ter tempo e já era 1 da manhã quando eu vi que o Senhor realmente tinha dado alguma coisa mais consistente, não completa, não esgota o assunto, mas eu vi que o Senhor estava realmente querendo compartilhar isso conosco nessa manhã, e por isso Ele mesmo providenciou estas informações, ou este estudo aqui. A teoria da relatividade, criada por Albert Einstein, pode ser confortavelmente resumida em uma sentença. A velocidade da luz no vácuo é constante. Todo o resto, a contração do espaço, dilatação do tempo, etc., são apenas consequências disso. De vez em quando alguém está dizendo, segundo Einstein, tudo é relativo, a teoria da relatividade. Mas, na verdade, Einstein nunca disse isso. Ele disse que pelo menos uma coisa existe absoluta no mundo, a velocidade da luz. Eu estava lendo um livro de um brasileiro, se não me engano, Haydn é o nome dele. Ele foi contemporâneo de Einstein, amigo de Einstein, conviveu com Einstein. E ele conta, entre muitos detalhes da vida pessoal de Einstein, ele conta que Einstein sumia. 1 semana, 2 semanas, ele sumia, ninguém achava. Ele em lugar nenhum. Com o passar do tempo, descobriram o que é que acontecia. Ele simplesmente desaparecia. Ele ia para um lugar, ele ia para uma montanha, e ele tinha uma cabana no alto da montanha, e ele ia para essa cabana e ficava lá sozinho, no meio do nada. E ele declarou uma expressão, uma frase, que para mim foi tremenda, foi algo assim sobrenatural, foi algo muito forte de Deus. Mas a frase diz o seguinte: eu tento 99 vezes, não chego a lugar nenhum. Saio, fico no absoluto silêncio e a verdade me é revelada. Einstein declarava que todas as suas teorias foram recebidas assim. Ele tentava, tentava, tentava, tentava, pesquisava, pesquisava, laboratório, laboratório. Saía para o alto da sua montanha e disse que ficava a sós e a verdade lhe era revelada. Não existe a menor possibilidade de não ter sido Deus quem revelou a Einstein todas as coisas que ele desenvolveu. Deus o revelou. Em toda a Bíblia nós vemos que Deus usa todos os homens da terra. Deus não usa só os crentes. Deus não usa só os evangélicos. Deus usa todos. Aqueles a quem Ele quiser. Deus usou Nabucodonosor. Deus usa qualquer um. Deus usou uma mula. Então, o Senhor ministrou, revelou a Einstein coisas e ele teve que reconhecer: não é fruto da minha capacidade, me é revelado. Porque ele revelou, ou porque ele recebeu uma revelação e declarou aquela revelação, todo o universo científico foi sendo alterado. E uma das coisas que Haydn diz é interessante, ele diz: nada podia ser provado. Nada podia ser provado. Simplesmente, é isso. Depois de declarado, é que vinha a ser provado. E assim aconteceu com muitos outros cientistas, muitos outros homens que Deus usou na história da humanidade para trazer revelações científicas que mudaram toda a nossa vida. Algumas foram consertadas, alguns erros, alguns equívocos, mas, na verdade, estes homens foram usados por Deus para trazer uma revelação. E quando eles lançaram por terra, através da palavra, através dos escritos, quando eles profetizaram isso, eles anunciaram na terra uma quantidade de sons suficiente para as palavras divinas se materializarem e trazerem para a humanidade, para os homens, coisas que nós até então não alcançávamos e que puderam, viabilizaram a construção, o alcance tão tremendo na tecnologia, na ciência, em todas as áreas. Einstein diz que a única coisa absoluta no universo é a velocidade da luz. Einstein talvez estivesse tratando da luz como apenas um elemento da natureza, um elemento físico, um elemento científico, mas a palavra de Deus não trata a luz assim. A palavra de Deus trata a luz de uma forma muito mais profunda que Einstein. E Einstein pode ter sido o maior... Einstein foi um dos maiores cientistas do mundo, talvez o mais famoso dele seja Einstein. Porém, eu e você nos tornamos mais sábios que Einstein quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus e esperamos que o Espírito de Deus nos revele coisas que precisamos aprender para trabalhar, para operar como profetas de Deus. Einstein foi um profeta de Deus. E às vezes nós temos só aquela imagem do profeta que diz: eis meu servo, não vá. Mas profeta é todo aquele que anuncia algo que Deus já instituiu na eternidade para a materialização nessa dimensão terrena, hoje ou daqui para frente. E Deus deseja nos usar como profetas, não apenas para o mover dentro das quatro paredes de uma igreja, mas para o mover dele na vida dos homens, na humanidade, na sociedade, interferindo em todas as áreas da sociedade. Então, você que é músico, que é um levita nessa área, mas tem o seu trabalho, tem a sua profissão, saiba que a sua profissão, o seu trabalho, aquilo que talvez Deus esteja te levando a realizar, a estudar, a se aprofundar, é mais um instrumento de um profeta. Nós temos talvez a ideia, né, errada de que se Deus chamou para o ministério, tem que largar tudo, e agora tem que ir para o seminário, e agora eu tenho que passar aquele sofrimento do seminário, e eu tenho que, oh Deus, é a tua vontade, então eu vou, Senhor. E não é isso, Deus não tem isso para nós. Deus tem muitos profetas em todas as áreas da sociedade. Deus quer nos usar como músicos, como levitas, como profetas em todas as áreas da sociedade. E entender isso amplia nossa mente para recebermos coisas novas de Deus que nos farão instrumentos poderosos, como Deus usou a Einstein, vai usar a mim e a você para materializar na terra, por uma palavra lançada, todas as coisas que ele ainda deseja realizar e mostrar e ensinar à humanidade. Essa ação profética, ela está diretamente relacionada à luz. Por isso nós lemos Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. O profético começa na compreensão do poder, do caminho e da ação da luz. A luz foi criada em primeiro lugar na dimensão física. Mas, na verdade, a luz já existia, porque Deus é a luz. Mas a luz se materializou na dimensão terrena pelo poder da palavra. A primeira coisa que Deus fez, lá no início de Gênesis, foi declarar: haja luz. Haja luz. Aymar Elohim hayar ohé. E disse deuses, declarou deuses. Há luz. O interessante é que o verbo, ou a palavra, o verbo, hayar, em hebraico, é. Está no presente. Está no imperativo do presente, assim como ele diz que o Senhor era, é e será. Asher hayah verove veavor. Em hebraico significa aquele que era, que é e que será. Ele não é hoje e vai mudar amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que ele está dizendo à luz. Deus disse assim: há luz. Assim como sempre houve, assim como sempre haverá, há luz. Mas quando Deus declara estes sons na dimensão física, ele permite, de uma forma real, que a luz penetre uma dimensão até então desconhecida pela eternidade, que é tempo e espaço, e entre na nossa dimensão terrena, para que a matéria possa receber uma porção da luz, uma vez que a matéria sem a luz deixa de ser matéria. Toda matéria, todo elemento, ele é quase 95% luz. A menor parte de tudo que temos físico, de tudo que temos nesse universo, é matéria. A maior parte é luz. Partículas em movimento, como átomos, que manifestam o poder da luz. Agora, é impressionante, nós entendemos algumas coisas que eu fui estudando. A luz é uma onda que já está presente em todos os lugares do universo. Apenas uma percepção ilusória vem aos nossos olhos quando acionamos o interruptor. A luz apenas se revela quando a energia é liberada através dos fios, interruptores e etc. Atuais teorias científicas aceitas declaram que a luz não se move. Ela está presente em todo lugar. A luz é onipresente. Em outras palavras, a ciência está chegando à conclusão de que a luz não tem velocidade. A luz está presente em todo lugar. A ciência declara o seguinte: mesmo que estejamos com toda esta sala apagada, mesmo que estejamos com tudo no escuro, a luz está presente. Esta é a comprovação científica. E não tem como negarmos isso, porque se ele disse que ele é a luz e toda a terra está cheia da sua glória, e a sua glória é a sua luz, os cientistas estão tarde demais chegando à conclusão daquilo que a palavra de Deus já disse. Não podemos separar a luz que Deus menciona na sua palavra com a luz que os cientistas estudam, ou com a luz que se faz presente no nosso dia a dia. Então, o que os cientistas explicam é que quando nós acionamos o interruptor, essa queima, essa combustão dada pelo encontro de partículas, pelo confronto das partículas positivas e negativas, gera uma possibilidade da luz ser revelada. É por isso que a palavra do Senhor diz que Ele está em todo lugar. Mas para que a luz seja revelada, é necessário que alguém receba uma energia suficiente para gerar um confronto das partículas que evidencia, que revela a presença da luz. Esta energia, este confronto de partículas que faz com que uma onda entre em ação por toda a eternidade, se chama palavra. Por isso, a primeira coisa que Deus fez na dimensão terrena foi declarar uma palavra. Entendemos, então, como já está comprovado cientificamente, que os sons existiam antes mesmo da luz na dimensão terrena. Os sons têm uma importância sobrenatural para Deus, porque os sons são um elemento espiritual tão profundo, tão impactante, tão poderoso, que foram suficientes para criar todas as coisas desse universo. Pela sua palavra, diz João, todas as coisas foram feitas. Pela sua palavra. Muitas vezes nós temos apenas uma impressão limitada de pela sua palavra como poder. Ah, o Senhor está falando é do poder. Não, mas todos os estudos bíblicos e científicos declaram que aquela palavra é a manifestação de uma palavra através dos sons. E as palavras, elas são compostas de letras. E as letras são elementos espirituais que nós não alcançamos o poder delas. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: Jesus, o nome que está acima de todo nome. É porque o nome, a palavra Jesus, é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a manifestação de sons poderosos nessa dimensão terrena, Yeshua, que executa todas as obras do propósito do coração de Deus que estão na eternidade, se pudéssemos chamar, poderíamos chamar de passada, para o dia de hoje e para a eternidade, se pudéssemos também falar eternidade futura. A palavra é essa energia que gera todas as coisas, que faz com que a luz que está presente se materialize. Quando Paulo diz em Efésios 1:3, Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos concedeu todas as coisas nas regiões espirituais, celestes. Significa que Deus já criou e já colocou à nossa disposição todas as coisas. Pedro relata isso, todas as coisas referentes à vida já foram nos dadas por Deus pelo conhecimento de Jesus. E esse conhecimento é um conhecimento roidá, não o conhecimento gnosco, que é intelectual, mas o conhecimento roidá, que é experimental. Quem ilustra isso bem é Jó, quando diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Minha mente já tinha recebido isso, mas agora os meus olhos te veem. A primeira coisa que é necessário para o nosso sistema de visão entrar em ação é a manifestação da luz. Se a luz não se manifesta, então nós não enxergamos nada. Se você entrar por aquela porta e estiver completamente escuro e alguém te perguntar: você viu se meu violão estava lá? Você vai dizer: não vi, por causa de uma inteligência. Mas sem esse nível de experiência, alguém entraria, veria tudo escuro e declararia: não está lá, não tem nada lá. Porque é impossível que os olhos recebam, que os olhos vejam, sem a manifestação da luz. Embora as coisas estejam aqui, se você entrar vai tropeçar e machucar sua canela e se bater em algum lugar, embora elas estejam aqui, é necessário a manifestação da luz que também está aqui para que estas coisas venham à tona. No mundo físico, no nosso mundo terreno, a missão da igreja é ser esta boca, esta voz que testemunha. Por isso o Senhor diz assim: e sereis minhas testemunhas, porque testemunha é o elemento que fala. Pode estar a maior confusão no júri, pode o juiz, os advogados, todos não saberem o que aconteceu, mas de repente eles chamam a testemunha que estava presente na hora. Entra a testemunha. O que ela falar vai alterar toda a direção daquele julgamento. Eu estava lá, eu vi. Quando os servos de Deus começam a se levantar para abrir a boca e declarar: eu vi, esta declaração, esta palavra tem poder para a manifestação da luz nessa dimensão, assim como Deus fez. Então o irmão que estava me questionando, e com toda a honestidade, declarou assim: mas então você, desse jeito, a pessoa que está profetizando está querendo estar no lugar de Deus. Na verdade, esse é o desejo de Deus, que nós estejamos no seu lugar aqui na terra. O desejo do Pai é que nós sejamos iguais ao seu Filho, para que todos que não o conhecem olhem para nós e digam: olha Deus. Ele talvez não alcance a dimensão de Deus por não ter uma experiência espiritual ainda, de intimidade com Ele, mas ele alcança o caráter de Cristo em nós, os princípios de Deus em nós. Então, alguém que nunca viu Jesus, muito menos Deus, olha para nós e identifica Jesus. Esse é o propósito de Deus. Que nós sejamos Ele aqui na terra, que a igreja seja Ele. Ele nos chama de embaixadores, Ele nos chama de reis, Ele nos chama de sacerdote, Ele nos chama de profetas, exatamente os três ofícios de Jesus, porque Ele quer que sejamos reis nessa terra, governando todas as coisas. Ele quer que sejamos sacerdotes nessa terra, administrando todas as coisas do seu reino, levando a Ele as oferendas do povo, trazendo ao povo o alimento que Deus quer dar. E também Ele deseja que sejamos profetas, declarando palavras que vão evidenciar ou vão manifestar a presença da luz, que é uma constante, é algo eterno no nosso meio. A luz está presente em todo lugar. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, dEle, tudo. E sem Ele, nada do que se fez foi feito, diz João. A Bíblia declara que Deus é a luz. João 1, 4 e 5 diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Ele é a luz, não há dúvida. João 8,12: eu sou a luz do mundo. O importante de lembrarmos é o seguinte: essa dimensão física, ela é a dimensão mais frágil que existe em toda a eternidade. Quando Paulo diz assim, nós que cremos, não olhamos para as coisas que vemos, porque elas são temporais, mas olhamos para as coisas que não vemos, porque estas sim são eternas. Porque todas as coisas que verdadeiramente são eternas só podem estar materializadas nesta terra quando a luz incide sobre elas, porque elas não são materiais, elas são espirituais, e Deus precisa revelar estas coisas. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Essa dimensão física, que é a mais frágil do universo, essa caixa, por exemplo, é de plástico. Isso aqui é um material plástico. Certamente que muito resistente. Porém, se o fogo bater aqui, isso deixa de existir. Na verdade, não existe absolutamente nada aqui que o fogo não destrua, não altere. Pode ser que ele entorte aquele ferro e não consiga dissolver o ferro, mas vai alterar completamente toda a estrutura física, toda a estrutura molecular, vai alterar. O fogo destrói todas as coisas. E se isso, esse fogo que temos ainda não for o suficiente, a palavra do Senhor diz que haverão novos céus, nova terra, tudo isso será substituído por algo completamente diferente, sobrenatural. Todas essas coisas que vemos no mundo físico, o aço mais duro, a construção mais gigantesca, tudo isso se tornará nada de novo. A matéria não suporta um peso maior de luz, de calor. É interessante que os cientistas dizem assim, a Terra está no canto mais agradável e perfeito do universo. Porque uma distância a menos, nós estaríamos torrados. Uma distância a mais, nós estaríamos congelados. A distância que nós, matéria, ficamos do Sol, ela é exatamente a distância precisa para que não sejamos queimados, nem morramos de frio, nem congelados. Mas à medida que vamos nos aproximando do Sol, a temperatura vai esquentando. À medida que vamos nos aproximando do Sol, a temperatura da superfície solar é 5.500 graus Celsius. A temperatura no centro do Sol, eu não sei quem foi lá medir, mas eles mediram. 15 milhões de graus a temperatura no centro do Sol. Não há absolutamente nada que possa se aproximar do Sol sem ser instantaneamente fulminado, pulverizado. Agora, nós estudamos desde criança que o Sol é a única fonte de energia, luz e calor. Então, o Sol, ele é apenas um canal de Deus para que parte da sua glória, parte da sua luz, parte da sua energia seja compartilhada com a dimensão física, com a terra, e traga vida às plantas, traga vida ao corpo humano, traga vida à terra, traga vida a todos os lugares. A única fonte, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Sol da justiça. Ele mesmo se intitula de o Sol. Não é que o Sol, o astro que vemos lá, que é um elemento metafísico, seja Deus em hipótese alguma. É uma criação de Deus, porém é uma criação que permite a passagem de uma porção deste fogo, desta glória, dessa luz, para trazer vida, energia, calor aos homens. E a manifestação do Sol está sobre toda a Terra 24 horas por dia. Se porventura os raios solares que iluminam não estão sobre nós porque estamos de noite, estes raios solares que iluminam, eles vêm sobre nós indiretamente através da Lua e das estrelas. Mas existem mais outros 8 ou 9 raios que emanam do Sol, e que alguns deles continuam chegando sobre nós até micro-ondas. São raios que vêm do Sol. São simulados no equipamento que nós temos em casa, mas são raios que vêm do Sol. E a energia é tão poderosa que instantaneamente cozinha sua comida. E esta energia dos raios do micro-onda é a primeira que aparece depois da nossa dimensão de estratosfera. Significa que se entrarmos naquela dimensão, aproximadamente 38 quilômetros de distância, se entrarmos nessa dimensão como estamos aqui, nós somos igual alguém dentro do micro-ondas. Já viu plástico no micro-ondas? Se ele não é para aquele lugar, ele enruga, um copo estoura rapidamente. A energia é tão poderosa que a matéria não suporta. Deus teve que colocar um filtro, um condutor que pudesse permitir a passagem de um pedaço dessa energia, que é o Sol. Agora é interessante que assim como Deus colocou o Sol como uma lente que permite a passagem de energias como estas, que são energias violentíssimas, que administram não só a nossa Terra, mas toda essa galáxia, Deus também coloca dentro de nós uma porção de energia, uma porção de poder, uma porção de fogo, uma porção de glória, palavras talvez usadas só nessa dimensão religiosa, mas são palavras aplicadas para qualquer dimensão da humanidade. Uma porção de luz, uma porção de poder dentro de nós. Por isso Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Eu não posso colocar dentro de você a mesma porção que eu coloquei no sol, mas eu posso colocar dentro de você uma porção que o teu corpo resiste, e quando o teu corpo não resistir, eu te arrebato, e quando você não estiver aguentando, eu paro. Por isso ele disse a Moisés: Moisés, você não pode ver a minha glória, porque se você vir a minha glória, você morrerá. Eu vou abrir apenas uma frestazinha, e nós nos arrepiamos, nós vamos lá para as alturas, nós choramos, nosso corpo fica mole, nós ficamos arrebatados. Quando a glória de Deus vem um pouquinho nesse ambiente, imagina se viesse uma porção maior. Então o Senhor vem e dosa a porção da glória dele. Para quê? Para que aqueles que ainda nunca viram a manifestação da luz, ao passar perto de nós, ou nós, ao passarmos perto deles, possamos ser esta palavra que trisca a energia que gera a manifestação da luz. Isso é o mover profético. Para que eu seja esse condutor da energia, como o sol que brilha, como Deus, como Cristo na Terra, eu preciso estar conectado à palavra. Literalmente, literalmente conectado à palavra. Tem dois dias que eu estou estudando direto, o tempo todo. Tive que sair de casa algumas vezes, mas aonde eu fui levando a minha esposa, a minha filha, alguma coisa, eu fui levando os livros, levando o que eu precisava estudar, e dois dias estudando direto. Ontem à tarde, no final da tarde, o Espírito de Deus falou comigo assim: agora entra no quarto e fecha tudo. E eu me ajoelhei no chão e comecei a orar. Naquele momento, o Espírito de Deus começou a me mostrar e falar algumas coisas que eu precisava ouvir, me arrepender, mudar, pedir perdão ao Senhor, consertar, renovar com o Senhor. E o Espírito de Deus foi falando comigo: isso é fruto do mover da palavra. Porque quando a luz, ela se acende, e ela se acende pela palavra, primeiro, você vai começar a enxergar coisas que não enxergava. Você vai começar a ver em você mesmo coisas que você não via. Segundo, se essa luz aumentar de intensidade, ela vai gerar um nível de calor que você vai suar. Se aumentar mais o nível de intensidade dessa luz, ela vai começar a queimar. E tudo aquilo que não me pertence vai tendo que ser queimado na sua vida. O mover profético traz sobre nós a manifestação da luz através da sua palavra. E o primeiro que é tocado pelo mover profético somos nós mesmos. O que, que é o mover profético? A palavra do Senhor foi liberada lá atrás. E agora o Senhor vem e revela a nós. E nós lançamos essa palavra. Cantando, vivendo, nos relacionando com as pessoas. Esses dias eu estava conversando com meu filho e ele fez alguma brincadeira lá e eu falei: filho, então não brinca não, filho, assim. Porque parece uma brincadeira até lícita, Mas pode prestar atenção, toda pessoa que brinca demais e depois tem que falar brincadeirinha, brincadeirinha, é uma pessoa que libera palavras que não eram para ser liberadas. Eu não estou dizendo da alegria, do brincar uns com os outros. Nós estamos falando do que declaramos. Toda palavra liberada vai startar alguma coisa no mundo espiritual. E se eu quero ser um profeta de Deus, eu preciso mergulhar na palavra de Deus, para que a minha mente, para que o meu ser, para o meu corpo, seja cheio da sua palavra, porque a sua palavra é que starta a luz. A palavra que não é dele, starta a morte. Dá início à morte. Que seja uma brincadeira, que seja algo que a gente às vezes ouve assim, não tem nada a ver. Eu preciso me tornar uma pessoa altamente comprometida e séria com Deus. E uma das provas que nós vamos nos tornando cada dia mais sérios com Deus e comprometidos é que vamos nos tornando também mais descomprometidos com as coisas da terra. Não estou falando das nossas responsabilidades, das minhas responsabilidades como pai, das minhas responsabilidades como cidadão. Não, estamos falando da terra, dimensão sistema, dimensão mundo. Interesses pessoais, interesses materiais. Para que mais comprometidos com a palavra de Deus, nós possamos ser aqueles que abrem a boca e a palavra flui, como fluiu da boca de Deus, para que houvesse luz. E haverá luz. A manifestação desta luz pela palavra é o ato profético, é o mover profético. Por isso, toda dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. O Pai que criou o sol, o Pai que criou todos os outros luminares, o Pai que criou todas as outras formas de luz, o Pai que criou, inclusive, o laser, que é outra forma de luz, o Pai que criou, inclusive, nós, que temos que ser também, mais uma das outras formas de luz. Obviamente, sendo a forma por excelência no que diz respeito à vida em semelhança a Deus. Somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Ele, que é onipresente, é a luz, então a teoria científica tem base e aprovação bíblica. Deus é a luz. E os cientistas estão agora concluindo que a luz está em todo lugar. Então é realmente isso. Assim diz o Senhor, que dá o sol para luz do dia. Veja bem que eu fui ler no original e é exatamente isso que está dizendo. Deus dá o astro, sol, para a luz. O astro foi um instrumento que Deus deu para a luz. A luz é um elemento já existente. E Deus concedeu à luz um astro, chamado sol, para que ela se materializasse na dimensão da Terra. Por isso ele diz, assim disse Deus, que dá o sol para a luz do dia. E as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite. Jeremias 31, 35. Deus administra todas as coisas do mundo científico e do mundo espiritual como uma só. Todas as coisas do mundo material e do mundo espiritual como uma só. Alguns fatores físicos e metafísicos é que passam a existir com a intervenção humana para que a luz existente se manifeste. A declaração de que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros é verdadeira. Veja bem, os cientistas declaram a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. A única forma de harmonizar essas duas declarações é continuar estudando e entendendo o que acontece nessa dimensão física baseado nos princípios espirituais. Se a luz ela está em todo lugar, se ela é constante, ela nunca se move, ela está lá. Assim como Deus está em todos os lugares. Assim como Deus é onipresente. Aonde for necessário Ele está, Ele está. Não significa, na nossa dimensão humana limitada, a gente pensa assim, então Deus agora está lá no meio do deserto na China? Porque nós temos a noção de espaço. Então nós pensamos que Ele tem que estar lá também. Mas quando Ele está em todos os lugares, na sua onipresença, significa que Ele se manifesta em qualquer lugar, a hora que for necessária, a hora que for preciso. Esta velocidade de 300 mil quilômetros, os cientistas chegaram à seguinte conclusão: na verdade, é a velocidade com que percebemos a ação da luz. Irmão, sabe o que é 300 mil quilômetros por segundo? Eu estava viajando há um tempo aí, e lá no computadorzinho do avião dava a velocidade. 1.102, 1.103 quilômetros por hora. E eu achei interessante porque, não me lembro se é esse valor exato, mas era um número assim, acima do que eu estava acostumado a ver. Tem uma explicação, às vezes até a pressão do vento ajuda o avião a ter uma velocidade maior. Quando se vai para o Japão, gasta-se um tempo. Quando se volta do Japão, gasta-se uma hora a menos, por causa da velocidade do vento. 1.100 quilômetros por hora. Não dá para ter noção do que é aquilo. Quando você tem um pouco de noção, é quando você está na pista do avião e você sente o avião tomando um impulso e você sente a velocidade. E aquele impulso não passa de 300 km por hora. Não passa. Ele vai alcançar 350 quando já está no ar. E talvez um aviãozinho menor, menos velocidade ainda. O que é então 300 mil quilômetros por segundo? É uma velocidade impossível de ser pensada. Esta é a velocidade da ação de Deus. Quando um servo dele começa a liberar uma palavra, quando um servo dele começa a declarar algo profético, liberando a palavra dele, a ação dessa palavra é nessa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Não tem tempo do diabo agir. Quando um servo de Deus no culto, quando um servo de Deus na reunião da igreja, começa a cantar e declarar a palavra do Senhor: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Esta palavra, o som que é infinitamente, ou centenas de vezes, mais lento do que a velocidade da luz, aciona a luz, que não precisa de velocidade, que entra em ação instantaneamente. Nós é que percebemos a 300 mil quilômetros por segundo. E só é possível perceber se entrar a fé. Quando nós cantamos, por exemplo, sua glória enche a terra, só a fé me faz crer que eu liberei uma palavra e ela já está em ação. Eu não preciso ver. Por isso Paulo diz: não andamos pelo que vemos, porque o que vemos é temporal. Andamos pelo que sabemos, pelo que cremos, pela nossa experiência com Deus, por conhecer a luz. A tua glória enche a terra. Você pode declarar: a tua glória enche a minha vida. Tua glória enche minha vida. E você continua profetizando: santo é o Senhor. Por isso o Senhor ensina no Velho Testamento que a função dos levitas era profetizar com seus sons e suas palavras. É uma função muito mais do que religiosa, do que filosófica, do que emocional. É algo que interfere em toda a natureza. É algo que interfere no mundo espiritual. É algo que interfere em todas as dimensões dessa terra e na eternidade. Nós precisamos não só entender essas questões científicas, porque elas não têm valor no nosso intelecto, assim, ah, sabemos disso. Não, isso não tem valor nenhum. É porque, na verdade, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar acerca das coisas de Deus, para entendermos qual é a nossa função e missão nessa terra. Tudo o que existe foi precedido pela luz. Nenhuma das partes físicas criadas, nenhuma das nossas ações podem interferir no fluir da luz. Tem nada, nada, nada, nada que possa alterar. Nada. Todas as experiências tomadas para alguém interferir na velocidade da luz chegaram à conclusão de que é impossível interferir, porque a luz não se move, a luz ela é uma constante da eternidade. Por isso ele diz, de eternidade a eternidade. É Deus, é a luz, é o Senhor. Estas são as características de Deus. A luz é uma constante absoluta, assim como Deus o é. Houve um matemático inglês, Sir James Jeans. Se alguém estuda matemática, já estudou esse homem. Pode ser que a verdadeira natureza da luz esteja para sempre além dos nossos poderes de imaginação. Portanto, não podemos raciocinar a respeito da luz, apenas sobre os resultados das nossas experiências com a luz. Um matemático, um homem da ciência, tendo que se render a Jesus. Por isso ele diz, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o único, Criador, eterno, poderoso, a quem eu e você adoramos, a quem eu e você somos chamados para estar diante e levar um povo à adoração. Precisamos nos envolver com coisas mais sublimes a cada dia. Precisamos nos envolver com a revelação de Deus a cada dia e nos tornarmos sábios do Senhor. Quando Jesus nos chama de luz, Ele está declarando que revelaremos a luz, brilharemos a sua glória. Se vivemos independente da luz, somos apenas uma partícula na dimensão tempo e espaço, tentando a vida. Uma partícula impossível de ser medida, no tamanho da dimensão, da infinidade do universo e saindo do universo pela eternidade afora. Mas quando a luz entra em nós, nós nos tornamos como Ele, onipresente, onisciente e onipotente. Isso aí, acho que é pesado demais, acho que isso aí é uma heresia. Ele está dizendo que nós nos tornamos iguais a Deus, esse é o propósito do Senhor. Como nós nos tornamos iguais a Ele? Nós ainda estamos cheios de pecado, limitados. Quando nós saímos dessa dimensão temporal como a luz, nós conseguimos visualizar algo que ainda não se materializou, mas já foi declarado na eternidade e continua sendo profetizado por nós mesmos. Não significa que eu agora, dentro dessa minha limitação, vou agir com onipresença, mas significa, como Paulo diz, a salvação que virá no último tempo, a salvação que está preparada para se manifestar, isso é, a manifestação do arrebatamento, nos levando para uma dimensão espiritual completamente livres da dimensão física para a eternidade afora. Isso se materializa hoje em nós, pela fé. Não é que isso nos torna os superpoderosos, não, porque Deus não coloca a sua luz num veículo que não é digno. Deus só coloca a sua luz, só manifesta a sua presença naqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Enquanto esta lâmpada que sou eu permanece suja, como era no mundo, mesmo que já salva, a luz brilha muito pouco. Mas à medida que eu vou deixando o Espírito de Deus ir tratando da minha vida, quebrando-me, transformando-me, eu vou me tornando uma lâmpada, uma luz cada dia mais clara, mais forte, mais potente. E cada dia eu recebo mais de Deus. E cada dia mais pessoas vão sendo influenciadas. Estava conversando domingo com um pastor lá no Rio. E nós falamos exatamente de Goiânia e dos congressos. Eu não fui a nenhum dos congressos. Eu conheço alguns irmãos que iam todos os anos àqueles congressos. E que trouxeram um mover de Deus numa dimensão para nós. E até hoje nós vivemos os frutos desse mover. Significa, Deus levantou alguns para trazer uma porção maior do que já existia de luz entre nós. Usando a terminologia coerente com o que estamos ministrando, para manifestar um pouco mais, Deus derramou sobre aqueles irmãos um pouco mais de energia, de revelações, de palavra, que muitos talvez nem entendiam. Nem entendiam, como é que é isso? Como é que é? A única de coroamos a ti, ninguém gosta de coroar, o que é isso? Não pode coroar Cristo, não, é, posso coroar Jesus, né? Ele já é coroado. Até hoje nós temos essa discussão. não alcançavam, nem alcançavam, mas era uma revelação da palavra que trouxe mais luz para o nosso meio e nos fez um pouco mais íntimos, próximos de Deus. E isso o Senhor faz continuamente em todo o tempo. E Ele chama a mim e a você para sermos em todo o tempo esses canais condutores da luz. Quando estamos sem a luz, nós precisamos criar artifícios. Então vamos à loja que vende luminárias. A loja que vende luminárias nos dá uma roupa maravilhosa. A loja que vende luminárias nos dá CDs, nos dá fotos, nos dá eventos, nos dá todo tipo de publicidade que existe. Pode pegar essas revistinhas que tem por aí, não sei o quê, não quero falar o nome. Você vai ver como brilha, como a fotografia é maravilhosa, como a promessa, como brilha. Mas, na verdade, são luzes falsas. Precisam de elementos refletivos para brilhar. Você já viu a pista da estrada? Quando o seu carro passa de noite, você joga o farol em cima, ela está cheia de luzinhas. Brilha, que é uma beleza. Mas se você desligar a luz sobre eles, você descobre que é só uma tinta que reflete a luminosidade. Quando não temos a luz dentro de nós, somos uma partícula tentando, tenta daqui, tenta dali, bate daqui, muda daqui, tenta assim agora tenta assim. Mas quando a luz vem para dentro de nós e quando nós nos tornamos realmente a luz de Cristo, tomamos as características de Deus na eternidade, seja para trás, seja aqui, seja lá na frente, não importa. Então nós conseguimos receber o que Deus já mandou pela sua palavra lá atrás e nós conseguimos interferir no presente e no futuro, na nossa vida principalmente e na vida do corpo de Cristo nessa terra, porque quando lançamos as palavras que recebemos de Deus nessa dimensão celestial, lá no alto do monte, lá no meio da adoração, quando o Espírito de Deus flui, quando recebemos aquelas palavras que não vieram numa dimensão de tempo, foram lançadas por Deus há milhares e milhares de séculos, há na eternidade passada, em todo tempo o Senhor está declarando isso, palavras dele que sempre existiram, como Jesus, que é a palavra que sempre existiu, ele é a eternidade, aquilo vem para dentro de nós e nós nos tornamos uma boca de Deus no culto, enquanto cantamos, enquanto andamos pela rua, enquanto estamos em casa, e aquilo que sai da nossa boca começa a interferir no nosso ambiente, começa a interferir na igreja, começa a interferir na família, começa a interferir no presente e interfere no futuro. Por causa da luz vivendo dentro de nós. E não é simplesmente a luz na constatação científica que está em todo lugar, mas a manifestação da luz que só existe ou que só se manifesta pela ação da palavra. Então nos tornamos a boca profética de Deus, nos tornamos o mover do Senhor nessa dimensão. O mover profético é a ação divina, é a ação da luz trazendo à existência, como no Gênesis, todas as coisas da vontade do Eterno, independente do tempo. Podemos profetizar sobre uma vida para alterações no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Eu estava viajando, estava nos Estados Unidos, ia ministrar à noite, passei o dia estudando em casa. Quando deu 3 horas, o Espírito de Deus me falou assim: vá para o shopping. É, ué, fala. Você está achando o quê? Ele fala essas coisas? Ele tem me falado algumas coisas. Vá para o clube hoje, vai nadar. Eu não estava com fome, eu não ia almoçar, eu não queria almoçar. Mas eu fui para o shopping. Cheguei no shopping, andei aqui, andei ali. Falei assim, eu daqui a pouco vou para o culto, para não sentir fome lá, vou comer alguma coisinha. Entrei na fila de um restaurante, servi algumas coisas. Quando eu estava com a minha bandeja, ia pagar, o Espírito de Deus falou assim: olha aquele homem. E foi atravessando um homem, com uma roupa azul. O Espírito de Deus falou comigo assim: ele é um brasileiro. Eu preciso que você vá até ele e ministre sobre ele. Aí eu peguei minha bandeja, me assentei, ele estava trabalhando no shopping, limpando as mesas, recolhendo lixos. E aí, eu falei assim, na hora que eu terminar eu vou a ele. O Espírito de Deus falou comigo assim: não, você vá agora a ele. Eu deixei minha bandeja, fui até onde ele estava e perguntei a ele: você é um brasileiro, não é? Ele: sou. Qual o seu nome? Por quê? Falei assim: eu sou um pastor e Deus me mandou vir orar por você. Aí ele relaxou. Se eu pudesse ler o pensamento dele, eu talvez tivesse lido. Achei que era imigração. Eu falei assim, eu vou terminar o meu almoço. Você termina o que você tem a fazer. E aí, quando terminarmos, nós vamos nos encontrar ali. Quando eu terminei o almoço, ele tinha terminado o que fazer. E estava saindo para uma porta, eu fui atrás dele. Nos encontramos num corredorzinho. E eu falei assim, de onde você é? Chama Gilberto. Gilberto, de onde você é? Sou de Belo Horizonte. Ah, sim. Olha, Gilberto, Deus me disse isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. E ele baixou a cabeça, começou a chorar. Eu estendi as mãos e comecei a orar por ele. Na hora que eu comecei a orar por ele, chegou uma mulher que era a chefe dele ali, uma americana. Eu nunca vi uma mulher tão feia. Honestamente. Porque eu vi a intervenção maligna. Falei com ela, você vai esperar um minuto. Aí ela falou, oh, just one minute. Aí eu orei por ele. Quando eu orei por ele, falei onde eu estava ministrando. Disse, eu estou indo à igreja aqui. E ele contou o que estava acontecendo com a vida dele. E como ele precisava de ser ministrado daquela forma. E eu perguntei mais uma coisa a ele. Aonde você mora em Belo Horizonte? Moro no bairro Jaraguá. Eu falei assim, Gilberto, você pode ter noção do que Deus faz? Eu não vim aqui hoje. Pois Deus me tirou de Belo Horizonte, do bairro Jaraguá, onde eu moro, para encontrar com você aqui. Dias depois, quando eu cheguei, recebi um telefonema do filho dele. Aí fui já umas duas ou três vezes ministrar o filho dele, lá perto de casa. Alguns dias depois, o pastor onde eu estava ministrando me disse que ele tinha ido lá para a igreja. Eu sei que ele está caminhando com o Senhor. Quem é que podia ir lá atrás, na vida daquele homem? Quem é que podia agir no presente, naquele dia, e interferir o futuro dele? Só aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só a luz. Só aquele que está presente em todo lugar. Mas essa luz só se manifesta pela ignição da palavra. E a palavra é Jesus. E quanto mais nós mergulhamos no estudo da palavra, mais nós descobrimos o quanto Deus quer nos usar. É interessante que a palavra do Senhor nos mostra que somos comparados com estrelas. Deus disse a Abraão, olha para as estrelas, assim serão os teus descendentes. Deus fala com Jó, que conta as estrelas como conta os seus filhos. Deus fala com o salmista, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra. No original é a obra. O firmamento anuncia a mim e a você. Isso é, todas as nossas características estão escritas em alguns mistérios do universo. O Senhor nos chama de estrelas. E os teólogos são coerentes em dizer, o sol é Jesus, bíblico. A lua é a igreja, bíblico, porque ela não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. E o que são as estrelas? São os filhos de Deus. Mas é interessante que quando estudamos a estrela, nós descobrimos que as estrelas que nós vemos, elas não existem mais. Quando nós estudamos as estrelas, nós descobrimos que elas já morreram há muito tempo. E o que vemos é a luz que caminha a talvez 100 mil anos-luz. Deus está revelando a sua palavra. Quando disse ao salmista, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que sou eu e o que é você? Uma estrela. Que já morremos em Cristo Jesus. Mas a luz dele, há milhares de anos-luz, pode ser vista hoje pela terra. É o que Deus quer de mim e de você. que sejamos uma manifestação da luz de Cristo. Essa luz que já existe em todo o universo, ela é constante no universo. Ela está presente em todos os lugares, mesmo onde há trevas. A luz está presente. É uma falsa simulação, é uma impressão, porque ainda não houve o start da palavra. Se houver o start da palavra, aquelas trevas desaparecem e a luz brilha na sua casa, na sua igreja, sua vida, nosso ministério, nossa família, nosso casamento. A palavra. Para que eu seja essa estrela, eu tenho que sair dessa dimensão, porque as estrelas não brilham na Terra. Na Terra eu tenho que fabricar alguma coisa. E é depois que fabrico alguma coisa que dão o nome dele de estrela. Mas lá nas alturas, lá nos céus, nós já morremos, não existimos mais. Mas todos verão essa luz que vem há milhões e milhões de anos-luz, percorrendo e iluminando a todos. Deus quer nos usar, seja com a música, seja com o canto, seja com a presença, para fazer com que a luz se manifeste aonde a palavra ainda não foi lançada. Talvez dentro dos cultos, ou das reuniões que chamamos de culto. Talvez em lugares onde a banda tocou, onde tudo foi perfeito, o som redondinho, onde o povo assim foi para as alturas, assim, no ânimo, no isso aqui, joia, que foi demais, arrepiado. Mas se a palavra não fluiu, e nós não estamos falando assim, ou não houve tempo de pregação, não é isso. Se Jesus, a palavra, o eterno, não fluiu, então não haverá mudança em lugar nenhum. Mas se ele nos encontrou, pôde nos usar, e a explosão do seu poder nos queima, nos mata, nos destrói, nos torna nada, então a luz pode passar por nós milhares de anos. E aquele que era, que é e que há de vir. Asher hayah v'hové v'yaveh. Aquele que é, que era e que há de vir. Assim como a luz, hayah. Ele vai se manifestando através de mim, através de você.